As relações familiares estão entre as mais complexas relações humanas. Sei que é difícil crer que sim. Tendo isto em mente, o pastor Geraldino Silva procura nos passar toda a sua experiência de vida como pai, marido e pastor. Por isso, participe dos cultos da família, às quartas-feiras, às 19h30, na Igreja Assembleia de Deus de Erechim. Bendita será tua casa. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Bom dia, meus amados irmãos. Nesta quarta-feira, aqui chegamos para mais um programa abençoado. Já sentimos aqui a presença do Espírito Santo e do Senhor. Hoje à noite, como todas as quartas-feiras, estamos ali na nossa Silveira Martins 506, Assembleia de Deus. O nosso templo está aberto para receber os irmãos. Estamos fazendo um trabalho bem direcionado, orando, buscando o poder de Deus para abençoar as famílias. E hoje, mais uma vez aqui comigo, o evangelista Geraldino Júnior, ele que também está de forma muito especial trabalhando nessa programação. A paz do Senhor, evangelista Geraldino Júnior. A paz do Senhor, pastor Geraldino. Eu creio que fica claro para os nossos ouvintes que estamos aqui em pai e filho, que o nosso nome é diferente. E é alegria estar com vocês na manhã desta quarta-feira. Hoje à noite vamos ter mais um lindo culto de família. E para a honra e glória do Senhor Jesus, não porque a nossa história, a nossa caminhada é fácil, mas porque estamos com Deus, a nossa família tem sido abençoada, Deus tem nos guardado e tem nos ajudado a superar as adversidades que vêm. E fica então esse convite para você, mais uma vez, e estaremos sempre te convidando. As portas estão sempre abertas para você. Eu sei que você fica com vontade de estar ali. E eu digo, não deixe que nem o empecilho, ou constrangimento, ou medo, nada, impeça você de participar dos cultos da família da quarta-feira. Vale a pena, você vai gostar muito de estar. É um culto cheio de amor, aonde o nosso pastor, a que você sempre ouve, ministra palavras tão profundas e especiais que vão abençoar a sua família, assim como tem abençoado meu casamento, junto com a minha esposa, Carolina, como tem sido especial. Então fica a minha palavra, pastor, convidando os nossos amigos para estarem conosco nesta noite, a partir das 19h30. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Muito bom para mim poder estar aqui hoje nesta manhã com a participação do meu filho. E na verdade, amados, a gente pode dar uma volta no passado, e como estamos falando para a família, e a quarta-feira da família, eu, enquanto o Júnior estava convidando você para estar aqui na casa de Deus, ouvindo os ensinos da palavra, eu lembrei-me quando, uma noite, ainda ele era garoto, e nós íamos sempre à igreja, aos cultos, como criança, ele batia na porta do quarto do casal, e às vezes, quase que sempre, a gente tinha que levantar e ir lá acalmá-lo, colocá-lo na cama dele. E uma noite daquelas, passada da meia-noite, o Júnior mais uma vez bateu aquele olhão verdeado dele. Eu disse, o que está acontecendo, Júnior? Ele disse, pai, vem aqui. Aí fui lá, me abriu a porta do quarto, deitou na cama dele, uma cama grande, até porque ele sempre foi grande. E graças a Deus, aquela madrugada, eu não entendi o que Deus tinha preparado para mim, mas foi algo muito especial. Quando ele pediu para que eu deitasse do lado dele, eu perguntei o que, que ele queria, e ele disse, pai, isso chorando, com lágrimas, eu vou ao culto com o senhor, todas as reuniões, o senhor me leva, mas eu vejo o senhor pregar, eu vejo o senhor convidar as pessoas, mas o senhor nunca me convidou a mim para me aceitar Jesus como Salvador. Confesso, irmãos, amigos, que aquela manhã foi como que um golpe da parte de Deus no meu coração. Às vezes nós investimos tanto em buscar almas para o Senhor, investimos na família dos outros, e é importante fazer isso, mas nós não podemos, de forma alguma, relegar aquilo que é de mais precioso para nós, que é nossos filhos. E ali, deitado, eu e ele, eu fiz a oração junto com ele de confissão, e hoje eu vendo já um obreiro formado, um pregador, um ministério abençoado, eu sou grato a Deus, porque o Evangelho faz isso. Então você pode ter certeza, se você tirar tempo, se você começasse a tua família de novo, você deveria tomar mais tempo para realmente ficar com os teus filhos e dar mais atenção ao grito silencioso que está no olhar de um filho que não tem tempo de orar, de ler a Bíblia e de conversar talvez com o pai. Eu quero nesse momento orar com você. Soberano Deus, esta hora em que a tua bênção ela paira sobre essa emissora, nós sentimos que essa forma de passar essa mensagem familiar, ela une, ela traz para dentro das famílias um sentimento, uma vontade de voltar a ser felizes, se porventura alguém ainda não alcançou, o que já alcançou e perdeu, nós queremos, ó Pai, que o Espírito Santo dê a estas famílias essa condição de viverem essas experiências. Senhor Jesus, quantos meninos, quantas mocinhas estão precisando desse conversar com Deus. Que os pais sejam o seu modelo, o seu exemplo. Nós oramos pelos enfermos, pelas crianças que estão doentes, pelos pais e pelas mães. Em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós intercedemos nessa oportunidade, agora e sempre. Amém e amém. A ministração do pastor Geraldino tem abençoado muitas vidas. Por isso, ajude-nos a manter o programa Novas de Salvação. Seja um patrocinador. Ligue e fale conosco. 2106-1123. Sim, Deus é fiel.